DJ Rob Lueni, Yuri Pedrada. A goma que eu prometi tá ali. Eu mesmo fui buscar. E Deus guiou meus pés. A nave que eu conquistei tá ali. Jesus que vai blindar. E o ronco é nota 10. Eu só queria ter um golzinho. Rebaixado de bandido pra tumultuar. Mas Deus abençoou com a Porsche que tem dois lugares. Eu não sou muito de amigo. Às vezes é melhor sozinho pra não se estressar. Tem um monte de invejoso querendo o meu lugar. Calma, vida. Deus tem um plano bom. Certeza que o dele é melhor que o nosso. É vários, pode ser campeão. Diz pra mim que a nossa luta foi sagaz. E tudo que aconteceu te deixou feliz como eu. Diz pra mim que o maloqueiro fala e faz. E vários que desmereceu me viu progredir. Namora, mas adoro proibido. Eu que sou culpado, eu que sou bandido. Mas lá em casa ela pega no meu pé. Pensando que no show eu arrumo várias mulher. E no meu coração é a 01. Pra dar um pente rala não tenho tempo nenhum. Me dá um selinho, o resto fica tudo bem. Nas curvas do seu corpo só eu ando a mais de 100. Deixa em off, off nosso amor é mais gostoso em off. É linda da cabeça aos pés. E no meu time é a faixa 10. Eu não me separo de você, mulher. Nem se a Globeleza um dia me quiser. Se na Mega Sena eu vencer, fico com você, fico com você. Mal sabe ela, o melhor prêmio eu já ganhei. E foi naquele dia no rolê que eu te trombei. Que eu te beijei, que eu te agarrei, me apaixonei. Na Mega Sena dela foi só eu que acertei. Preciso te ver pro meu fogo acender. Pra resumir o assunto, de agora em diante, vou te esperar na igreja, você linda e deslumbrante. Vou tá na picadilha, em cima do altar. E aquele seu desejo hoje eu vou realizar. Cê não queria casar, cê não queria casar. Não adianta fingir que não vê. Seu ego já deu pra notar. O foda é cê se arrepender e liga querendo voltar. Um dia cê vai me ligar. Desculpe se eu não te atender. Vida de artista é foda, mas me desculpe minha bebê. Um dia eu vou encontrar minha felicidade. Que eu já perdoei as maldades que você me fez. Adeus, querida, até um dia, quem sabe até. Mas o gordinho do barro virou rei, ele virou rei. Eu vou desfilar de huracão de vela com os irmãos. Vou gastar, vou contar na mansão. GH e o Matheus tá patrão e um salve pro Xandão. Só não vai invejar as conquistas, os carros e os cordão. Porque aqui só tem menino bom. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vou pra outro lugar, sem me preocupar com relação. Tô em frente o Marcos, irmão, e Madureira, Mas tá bom, tá em cima da hora, eu vou saindo perdido. Vou lá pra vitrine, trombar com os amigos. Vai tá eu e o Cris e o Nino no peão. Os dois é casado e tá com o tubarão. Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém. Me dá seu telefone, o dela também. Cê não vai filmar ninguém. Até o sol quis ver essa musa samba. Essa colegiando essa rapa, tá nem aí pra nada. Só sei que ela é minha quando a resenha acabar. Ela Ela simpatiza com uma louca, não deixa nada faltar. Mordomia, vem com nós, se joga, hoje nós vai fogar. Os plaquetas barrofados de placo no bolso. Ela vai no toque, já só deixa a vida vovô. Nós tinha tudo a ver, mas esse laço acabou. Recordar é viver, então pra nós só ter BT restou. Solteiro sim, sozinho não, sempre acompanhado da chuva. Oh, oh, oh. Você joga sujo, sabe que você é o meu ponto fraco. Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado. Não tá vivendo comigo, desprendido do passado. Oh, oh, oh. Você joga sujo, mina viciante, o meu ponto fraco. Tenta acostumar, pra mim tá dando errado. Precisava ter você jogando esse rabo. E a proporção que nós lutava, nós mudou de vida. E a melhoria vinha como conforme trampava. E na quebrada eu nunca fui do tipo parasita. Que não fazia do cigarro que o louco fumava. Minha mãe dizia que nós tem que ir pra frente. Tem sempre que andar pra frente. Pra trás não vai ter nada daquilo que já foi visto. Palavra clara e rajada tá tipo pente. Seguro que tá na mente a pagodeira de bandido. Mas eu tenho reclamações a fazer. Mas eu tento, tento tentar te entender. Mas eu tenho eu tento tentar te entender. Sabe o quanto eu sofri pra chegar onde estou. Me lembro do pão que nem me almoçou. Sem comer caviar, porque isso não tinha na favela. O quanto eu sofri pra chegar onde estou. Me lembro do pão que nem me amassou. Sem comer caviar, porque mas iremos achar o tom. Um acorde com lindo som e fazer com que fique bom. Outra vez o nosso cantar e a favela vai ser feliz. Vou tá lá pra comemorar. Já disse o Arlindo que o show tem que continuar. Nós iremos achar o tom. Um acorde com lindo som e fazer com que fique bom. Outra vez cantar e a favela vai ser feliz. Vou tá lá pra comemorar. Já disse o Arlindo que o show tem que continuar. Abandonado, assim que eu me sinto longe de você. Desesperado, só de pensar que tenho corre não consigo te ver. Mas quanto mais o tempo passa, mais a minha vontade aumenta, não consigo conter. Eu imagino sua voz rouca me pedindo tira a roupa com vontade de fazer o quê? Ela chamou, ela me quer. Ela falando que tá tarde, quer ficar. Que o Berta cara e amanhã vai melhorar. Essa eu conheço, mas eu deixo me enganar. Um minuto pra falar é o que eu peço pra você. Me puxa na cama, me beija, me arranha. 2024 é TBT. Calma, amor. Olha esse vestidinho. Calma, amor, por favor. Você desce me olhando bem devagarinho. Sorria que eu estou te filmando. Em 4K, fazendo amor que nunca fez. Sorri, o celular tá gravando. Se der saudade, você sabe, é só apertar o play. Postura do ano, quieto no meu canto. Cabelo bem cortado, perfume exalando. Daquele jeito que invejoso não gosta. Cajado de grife, lotado de nota. Nem aí pra perreco e fofocar. Só a felicidade importa. Jamais vai viver da paz quem dá atenção pra quem causa discórdia. A gente tem mais que lutar, seguir a nossa diretriz. Sonhar e tentar ser feliz. Viver pra cantar e sorrir. O foguete eu vou buscar. Aqui pra dar conduzir. Quem foi de desacreditar vai ter que olhar e ouvir. Na pista, de bolso cheio de grana. Uísque licor, uísque licor. Oh, e se elas quer montar, tem moto. E se elas quer montar, tem moto. E se elas quer montar, e se elas quer montar, e se elas quer montar. Ai, ai, ai, ai, na pista, de bolso cheio de grana. Uísque licor, uísque licor. Oh, e tem motor. E se elas quer motor? E se elas quer motor? E se elas quer motor? Peraí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma, amor, entenda que eu sou louco por você. E meu ponto fraco é o brilho do seu olhar. Não adianta chegar, ficar de cara feia, que eu conheci o funk antes de te namorar. Ah, e é você que eu sei a pessoa certa. Seu corpo bronzeado, lembrei, queimando baseado, fiquei pensando, sonhando. Que nas madrugadas que seu corpo se esquenta no meu. Que nas madrugadas que esse preto marrento é só seu. Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro, depois de tomar um vinho até o sol raiar. As preliminar foi no sofá, foi no sofá, foi no sofá. Diz pra mim que esse jeito louco não funciona, que o nosso amor é mais que além da cama. Eu dou valor pra quem merece. Sendo assim, é melhor parar com o fingimento. Eu já quero pular pro casamento. Vê se aceita ou me esquece. Diz pra mim que esse jeito louco não funciona, que o nosso amor é mais que além da cama. Eu dou valor pra quem merece. Sendo assim, é melhor parar com o fingimento. Eu já quero pular pro casamento. Vê se aceita ou me esquece.